nada sem ti. Eu não sou nada sem tua presença. Eu preciso de ti. Me ajuda, Pai. Eu sou fraco, nada sou, pois contigo eu sei que toda provação eu passarei. Me ajude a prosseguir, a trilhar os teus caminhos, a viver somente a tua vontade. Somente a tua vontade. Pai, eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem tua presença. Eu preciso de ti. Me ajuda. Para isso, eu me esvazio.